por nós, para que não somente nós sejamos livres para conhecer o Deus verdadeiro, mas para si Ele comprou homens de todas as tribos, povos, línguas e nações. O preço já foi pago por você, ó Brasil. Eu quero que você pegue na mão de um brasileiro que está aí do seu lado. Você pode fazer isso? Eu quero que você levante a mão deste brasileiro bem alto. E nós vamos marchar. Como um só exército. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Marcha! Se você crê nisso, igreja, marchando.